Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lada, lada, lada, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu tenho medo de maluco. Aqui é o Guga e eu já paguei de maluco homossexual. Que isso? Guga é demais. Meu Deus. Pois. Aqui é portuguesa e eu hoje não vou fazer sotaque, só vou fazer cidade na telha. Que isso? Que isso, rapaz? Saudade maluca! Eu só vou fazer sotaque quando dá na telha. Aqui é a Zagal e você que sabe não, meu. Ah, muito bem, pediram tanto, tanto que voltamos, rapaz. Estamos novamente, senhora Jovem Nerd portuguesa e agora Guga, adicionado à família para contar as histórias de maluco que nós ouvimos durante nossas vidas, né? Como tem história de maluco? Guga, conhece muito maluco? Acho que a maior parte das pessoas que eu conheço são malucas, né? Então vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Right about now. The Funk Soul Brother, check it out. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de caneladas e e-mails no Nerdcast. Vamos. Chegou, Azaghal, chegou o fim de semana Uber Nerd, Jovem Nerd na Famicom em Campinas. Exato. É agora dia 25 e 26 de abril, atenção, você está ouvindo esse Nerdcast no lançamento, dá tempo ainda. Sábado e domingo. Exato, no Instituto Cultural Nipo Brasileiro em Campinas, Rua Camargo Paz, 118, das 11 da manhã às 20h30. Entrada custa R$13. E a camisa Jovem Nerd, lançamento exclusivo! Sim, por falar nisso, nós temos que agradecer ao Fausto Tarkan. Putz, grila. Do We Are Geeks. O site We Are Geeks, muito legal. E também ao Duane, que ajudaram muito. Na verdade, foram essenciais na logística para a Nerd Store acontecer neste evento. É verdade. Então, não se esqueça, vá lá, vá jogar RPG, card, etc. Não é só de anime a convenção. Se você gosta de outras coisas, está lá o Jovem Nerd como prova. No sábado, às 4h20 da tarde, tem palestra do Jovem Nerd. No domingo, também tem, então vai passar o fim de semana lá que vai ser maneiro. Muito bem, Azaghal, outro recado muito legal desta semana, importantíssimo, é que o nosso amigo de longa data, Daniel Rossi, nos fez uma excelente proposta. Falou assim: Jovem Nerd, vamos levar as pessoas para doarem sangue? Certo. Então, o que acontece? Durante este período do ano, as doações de sangue caem muito. Por quê? Não sei, deve ter alguma explicação, né? As pessoas ficam esquecendo disso. Talvez no carnaval lembrem mais, ou sei lá. No carnaval tem mais doação de sangue? Eu não sei, é porque normalmente as pessoas ficam mais solidárias em épocas, né? Parece. Certo. Como a gente apoia totalmente isso... Você já doou sangue, Jovem Nerd? Já doei sangue várias vezes, é muito legal. Só. Fácil, não tem risco. Não é que nem aquele mineirinho lá, cacete de agulha. Não precisa ter medo de agulha, cara. É ridiculamente fácil doar sangue. Para que as pessoas se sintam mais estimuladas ainda, o Daniel Ross teve uma ideia e nós falamos boa, que é o seguinte: você vai doar sangue e vai tirar uma foto ou filmar a sua doação de sangue, e a mais nerd ou geek vai ganhar um Watchmen encadernado, Azaghal. Caraca, eu quero ver isso. Como é que vai ser uma doação de sangue geek diferente ou nerd? Não sei, cara. Cara, não sei, não importa. O importante é que as pessoas vão doar sangue. Não precisa ir geek. Você pode simplesmente ir doar sangue. Pronto. Agora o geek, o mais diferente, vai ganhar aquele watch, aquele tijolão ótimo encadernado que está aqui esperando para vocês. Então, galera, vamos doar sangue. Só lembrando que homens podem doar até 4 vezes ao ano com intervalo de 60 dias. Mulheres, 3 vezes ao ano com intervalo de 90 dias. Por quê? Porque você tem que esperar o seu sangue dar um refill. Não, por que que as mulheres podem doar menos? Elas têm menos sangue? Eu não sei como é que funciona o corpo das mulheres no quesito sangue. Ah, deve ser porque elas menstruam. Olha aí. Então aí ela já tem uma perda natural de sangue. Né? Então, boa. Importantíssimo pra doar sangue, você tem que estar em boas condições de saúde, não pode estar doente, não pode estar resfriado. Tatuagem, pode? Tatuagem, eles falam que se você fez tatuagem há pouco tempo, sem condições de avaliação de higiene, não é melhor não. O que significa isso? Se tiver menos de um ano, eles ficam meio assim com o pé atrás. Você tem que ter entre 18 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos e tem que estar bem alimentado. Obviamente, sem ser alimentos gordurosos. Não como a feijoada e vá doar sangue, porra, né, cara? Sem beber álcool no dia que for doar sangue, etc. Não vá em jejum que nem a besta que foi a primeira vez passar vergonha. Ah, e tem também, você ganha um dia de trabalho, um dia free, dispensa do trabalho. Olha só. Quem é funcionário público tá ótimo, quem trabalha na iniciativa privada vai tomar um cascudo na cabeça e fala, por que você não foi doar sangue no sábado, seu vagabundo? É claro. Mas é isso, galera, tá rolando, vá doar sangue, mande fotos ou vídeos, net, ganhe o Watchmen encadernado. Vocês têm 2 semanas. Primeiro e-mail, Joaquim Andrade, 22 anos, Paragominas. Muito bom, Nerdcast 157 sobre máfia. Gosto do tema desde que eu vi o Nerdcast sobre o Poderoso Chefão. E até comprei os boxes de DVDs e peguei o livro. Olha só. Bonito, né? A pergunta é, comprou pelo Submarino? O Submarino com links no Jovem Nerd. Enquanto ouvi o Nerdcast, notei um trecho de uma fala do Joe Pesci. Trecho este que eu lembrava de algum lugar, mesmo sem ter assistido o filme. Então, lembrei que eu tinha ouvido um desenho spin-off dos Animaniacs, cara. Os Penas Boas. Boas, Azaghal. Ah. Ou em inglês, The Good Feathers. Onde 3 pombos agiam como mafiosos. De vez em quando aparecia um grande pombo, era uma paródia do Vito Corleone. Tá aí no post o link pro episódio, muito legal. Eu lembro, cara, que doideira. E depois que você vê o filme, cara, você vê muito igual, muito engraçado. Álvaro de Santos. Sobrenome? De Santos. 23 anos, bancário. São Paulo, SP, sobrenome. Respondida a pergunta. Vim só acrescentar uma coisa para o tema da máfia Nerdcast 157. Existe um cargo que corresponde a um made man, ou a um capobastone. É, o homem feito. Antes de ser capo, que pode ser atingido por não italianos. É o Giovanni d'Onore. Olha só. Um cargo para não italianos que atinge um grande reconhecimento na Cosa Nostra. Olha só. O podcast, como sempre, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ezó, 20 anos de Governador Valadares. Adorei o cast de máfia italiana, mas acho que ficou faltando comentar sobre jogos de máfia como Godfather The Video Game, comentado no cast 08, e sobre o lançamento de Godfather 2, que é uma grande porcaria. Faltou também comentar o melhor jogo de máfia já feito na face da Terra, o próprio Máfia, lançado em 2002. Sim, na verdade nós comentamos, mas não deu tempo, né? A gente comentou que o Godfather teve péssimas críticas, inclusive o Nowloading, nosso Nerdcast querido de games. Nosso mesma... Nerdcast querido de games? Tô substituindo a palavra podcast por Nerdcast, que horror. O nosso podcast querido de games fez um episódio sobre Godfather 2 na mesma semana que a gente fez o... Veja não, você, que coincidência. Não, a gente não combinou, cara. Mas preparem-se, crianças, porque Mafia 2, Mafia é realmente o melhor jogo de Mafia, tipo GTA, espetacular, um dos melhores jogos que eu já joguei, porque tem jogabilidade, tem história, e Mafia 2 vem aí, promete ser um jogão, fique de olho. Valéria Fialho, 39 anos, arquiteta e professora universitária. Não é pouca merda. Olá. São Paulo SP também. Parabéns pela qualidade do trabalho. Acho muito legal a maneira como vocês conseguem desenvolver os temas dos programas com consistência e profundidade, sem perder o humor e com uma linguagem fácil e acessível. Olha só. Muito obrigado. O programa sobre Matrix 156 foi um ótimo exemplo. Com professora de linguagem e representação, usei o primeiro filme, Matrix, como tema de discussão em algumas disciplinas, justamente partindo da discussão do mito da caverna. Olha aí. A explicação do Jovem Nerd foi realmente muito boa. Se algum dia reeditar estas disciplinas, vou recomendar o programa como bibliografia básica. Sem mais delongas, na verdade já está se enrolando, sobre o último programa 157 Máfia, uma observação. Não é uma canelada, mas uma nota de rodapé. A cena do carrinho no filme Intocáveis, citada pelo Azaghal, faz referência ou homenagem ao mestre Sergei Eisenstein e sua obra Encouraçado Potemkin. Sim, Azaghal. Só essa eu não sabia. Vários e-mails, não só dela, mas vários e-mails falaram disso. Eu não sabia. Que foi maneiro. Uma coisa muito legal e é justamente um tiroteio na escada. Tem marinheiros envolvidos. Não é à toa que tem uns marinheiros que passam lá na estação na hora do tiroteio, né? No Intocáveis. Foi uma bela referência. Dá uma olhada aí no post também. Tem a cena original, muito maneira. Daniel, 21 anos, analista da Receita Federal. Olha aí, Azaghal. Cacete! Já se apresentou dando carteirada. Olá, pessoal do Nerdcast. Nerdcast, sou um grande fã dos programas e hoje vocês citaram um assunto um tanto obscuro para mim, mas o programa foi muito bem conduzido e divertido. Minha família é italiana e meu avô era, principalmente nos anos 60, e acredito que até recentemente, um membro da máfia. What? Mas quem vê hoje o velhinho acabado, bondoso, tão cheio de cavalheirismo e valores morais, diz ao contrário. Mas meu pai, tio e minha avó, quando ainda era viva, contaram várias histórias obscuras sobre ele. Meu Deus. Em sua carreira não tão evil como os mafiosos italianos clássicos, nas devidas proporções, ele foi oficialmente, entre aspas, um barbeiro que tinha um salão em Campinas, olha aí. Olha aí. Mas nós suspeitávamos que ele sempre trabalhou com agiotagem, em alguma forma de cooperação com a verdadeira máfia. Ele era cheio desses valores familiares. Porém, o safado teve duas famílias secretamente. É um cara que tem muitos valores familiares, tem que espalhar ele por algum lugar. É verdade, porra. Ele nunca estava em casa e sempre saía de terno, listrado e chapéu. Excelente. Grandes indícios, hein? E na companhia de outros caras estranhos. Foi várias vezes pra Itália sozinho. Que ótimo. Ele botou aqui entre parênteses, fazer cursos de cabeleireiro? Chega a ser caricato. Recentemente contabilizamos as contas bancárias dele, já que ele está nas últimas, é bem idoso e doente, e observamos que ele possui uma quantidade de dinheiro muito superior à de qualquer barbeiro normal. Ainda mais sendo que ele nunca foi de economizar dinheiro. Aqui ah, ótimo, só. O fiscal da Receita Federal... Eu quero ver como é que você vai se sair dessa. Ai, analista, na verdade. Meu pai passou maus bocados com ele na época em que foi casar com a minha mãe, já que ela vinha de uma família espanhola e ele queria que meu pai casasse com uma moça de família italiana influente. Certa vez ele chegou pra mim e disse: por que você não casa com sua prima para manter o sangue de nossa família? Seu pai foi uma decepção, ele deveria ter continuado o negócio, mas deu umas costas e casou com tua madre. Negócios, plural, ele diz. A rede de barbearias. Que negócios eram esses? Meu pai sempre foi um homem honesto e fugiu desse mundo do meu avô. Ele, assim mesmo, tem uma cara de chefão e a cara do Marlon Brando. Puta merda. E sempre usa frases tipo: você falhou comigo, meu filho. Não dá pra negar o sangue de coisa nostra. Tanto que o nosso código em casa, eu e meus irmãos, sempre foi: quando meu pai dava um conto de mafioso, cantávamos o tema do Poderoso Chefão. Que excelente. Ai, ai, muito bom ter um mafioso na família, assim, cara. Ou não. Então vamos para muito mais loucuras do Nerdcast. Vamos lá com a história do Guga. Ai, pelo amor de Deus. Pode começar. Desembuste. Ah, cara, foi o seguinte, essa história do maluco homossexual foi muito sinistro, cara. Porque eu, né, inocente, né, mais jovem, eu achava que eu podia ajudar as pessoas, né, eu achava. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que eu não ajudo ninguém, meu irmão. Não existe isso de ajudar os outros. Eu não fala isso. Ajudar. Para com isso. Aí, meu irmão, olha só, um amigo meu louco tinha terminado o namoro dele. E a gente, pô, vamos almoçar e tal, foi um sábado do que eu fui almoçar, vamos chamar o restaurante de João e Leonardo. Ah, eu entendo. Quem pescou, pescou. Quem não pescou. Nisso que eu fui discutir com ele, ele falou: pô, não, meu relacionamento terminou, minha namorada terminou comigo, é porque não era amor de verdade. Aí eu cheguei: não, veja bem, cara, não é bem assim. As pessoas terminam porque às vezes não se adaptam, né? Cada um tem uma criação. Também não significa que a pessoa não te amou, né? Ela te amou durante um tempo, mas a coisa foi desgastando. Cara, meu irmão, o cara começou a dar porrada na mesa. Que isso? E falar assim: o amor verdadeiro! Isso, com isso não acontece! Que isso? Eles ficaram juntos 50 anos! Aquilo é que era amor! E ele falando do amor, do amor! Não terminava assim! Aí eu começo, cara, a olhar pro lado assim, as pessoas olhando pra nossa mesa, sabe aquele risinho assim, daqui a pouco chega a garçonete, cara, rindo pra mim. Aí me veio a cena na cabeça: cara, eu estou terminando o relacionamento. É verdade. Ele está revoltadíssimo. Nunca mais eu saio com esse cara, meu amigo. Terminou, né, cara? Terminou. Desgastou. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco! Esse negócio das pessoas falarem da impressão que é contigo já aconteceu comigo várias vezes. Que as pessoas estão contando uma história, mas quem tá em volta não sabe. A minha funcionária lá, maravilhosa, que a gente já falou aqui no Nerdcast. Que ela disse, vou chamá-la de She-Devil. She-Devil. Ela não se dava com o tio dela. E aí toda vez que ela se estressava e brigava com o tio, ela vinha me contar a história. Só que ela contava com os mesmos gestos, brigando, botando o dedo na cara. É, tava revivendo tudo. Tava revivendo, mas quem entrava na loja achava que a funcionária tava dando esporro em mim com o dedo na minha cara. Que ódio. Você não merece minha confiança. Caraca. Eu acreditei em você o tempo todo. Não sei. Excelente. E as pessoas entrando na loja, eu, tá bom, depois você conta o resto. Ai, era uma vergonha. Outro dia a gente tava no parque e o maluco veio atacar o Jovem Nerd. Ai, mas foi muito caraca, engraçado. O maluco no parque. É porque tava lá falando sozinho, né? Aí quando ele viu a gente passando o grupo, ele se anexou ao grupo. Viu um grupo e falou, vou me mesclar. Exato. Lá eles não vão nem perceber que eu não faço parte dele. E ele começou a falar e falar sem parar, né? Mas nada fazia sentido. Nada fazia sentido. Aí eu falei, cara, como é que a gente vai se livrar desse maluco, né? Porque a gente tentou ignorar primeiro, mas não rolou. Ele continuou anexado ao grupo. Aí resolvi dar papo pra ele. Vou falar maluquês e ver se ele vai. Mas nesta hora, quando o Jovem Nerd começou a falar que nem um maluco, eu tive uma crise de riso. Não, porque eu falava assim, o maluco tava falando qualquer coisa sem sentido. Eu falava assim, lá embaixo? Lá embaixo. Aí ele respondia, cara. Não, maluquês foda. Ele, eu consegui manter a seriedade, como se estivesse falando, não, lá embaixo. Eu tava falando lá embaixo, no final da frase, pra ver se ele se conduziria até lá embaixo, que a gente tava subindo, né? Você tava jogando mensagem subliminar. Mensagem subliminar, exatamente. Lá embaixo. E aí o maluco respondia que nem um doido. Ele, não, tá no pé do cotovelo. Tá... É verdade. Ele não falava nada que fazia sentido. Ele, não, tô aqui, tá no pé do cotovelo. É isso mesmo. Mas... Aí eu tive uma crise de choro. A portuguesa, putz grilo. Eu falei, caraca, o maluco vai ver que a gente tá sacaneando ele, é, será? Pois. Não, porque, na verdade não tá sacaneando. Tá tentando me livrar dele nos próprios termos dele, né? Aí eu comecei a gritar, para que vamos mijar. Cara, que favela no meio do parque, o maluco, essa se mijando. Gente, foi cara, inferno. Caindo no chão, sabe? As pessoas em volta, cara. Eu já que era tudo drogado. Eu fiquei de joelhos de tanto que eu tava rindo. Tudo que fala, você não pode contrariar. O céu é amarelo, o céu é amarelo. O céu é amarelo. É mesmo, isso é uma verdade universal é para com os malucos, né? É a regra básica, sempre concordar com os malucos. Quando você contraria, né? E você sai correndo. É um alarme dentro dele, né? Ele, não pode. E aí ele vai defender até o final, cara. Se você concordar, aí ele normalmente fica quieto. Nem sempre. Por isso que a gente sempre fala pra você andar com a mariola no bolso. É o melhor remédio. É o melhor remédio pra maluco. Calminho. Você é bom sempre andar com um doce no bolso, na bolsa, no porta-luvas. Se vier um maluco pra cima de você, você dá um doce pra ele. Né? O melhor de todos é a mariola. Você dá uma mariola pro maluco. Pergunta se você dissesse pra ele, eu concordo com tudo. O doce, ele é um símbolo de concordância. É. Automaticamente ele entende. Esse cara, ele me entende. E ele sossega. Quer dizer, eu concordo. É, eu concordo. Estou contigo. Isso, exatamente. Tô contigo nessa. Tô contigo não. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Tava lá na minha corrida dos ratos bonito, no ônibus. O que, que eu fazia? Ia pro trabalho, botava o MP3 player com a musiquinha e ia lendo o meu livro, todo dia. Aí pronto, o maluco sentou do meu lado, né? E começou a puxar papo. Senhor, 60 anos e tal. Gringo, com sotaque, né? Cara de gringo, olhos claros, etc. Ah, mas esse sotaque era inventado, igual o meu. Estou saindo do Brasil hoje. Estou saindo. Acabou. 20 anos no Brasil, estou voltando pra Austrália hoje. Eu, ok, maluco, continuo lendo o livro e ele vai parar, né? É porque, você sabe, Copacabana não dá, né? Copacabana não dá. Falando com um volume, que até o motorista dava pra ouvir. Variando. Hoje, o policial aí, ó, matou 3, matou. Copacabana não dá. Tô indo pra Austrália hoje. Eu, caraca, maluco, estou de fone de ouvido e lendo. Aí ele viu que eu não respondi, aí ele... Eu não fui concordar com o maluco, devia ter falado que Copacabana não dava. Contrariei o maluco e aí ele simplesmente... Por que você não me responde? E as pessoas do lado já estavam gostando do show, né? Aí eu... É que eu estou lendo. Mas eu estou conversando com você. É uma falta de educação você não conversar comigo. Como é que eu ia explicar pro cara que a falta de educação, na verdade, era você pegar uma pessoa de fone de ouvido lendo e caprichando o papo, né? Mas na verdade, é impossível explicar qualquer coisa pra maluco. É verdade. Mas aí ficou naquele lero-lero do cacete. E aí eu resolvi dar papo. Ah, foda. Agora tirei o fone, fechei o livro e vambora. Vamos falar. Vamos falar com o maluco. E aí ele falou... O que você faz? Aí eu já era perto de, né, largar o emprego e vir trabalhar no Jovem Nerd, aí eu mandei, eu sou empresário. Mas que você é empregado, eu sei. Empregado de quem? Não, senhor, eu sou empresário, eu tenho uma empresa. Ali, ah, olha só, o que a sua empresa faz? Ai, velho. Aí vem aquela velha, vem aquele velho papo, ah, é, eu tenho um site. Puta, cara. Olha. Ah, eu tava no embarquinho do maluco, eu tenho um site na internet. Não. Site na internet. Ali, mas você não tem cartão? Me deu o seu cartão de visita. Não tem aqui não, senhor. Como não tem? Então o senhor não é empresário, o senhor está mentindo pra mim. Está mentindo. Pra que eu ia dar um cartão pro senhor? Para pensar. Eu tentei racionalizar com o maluco, né? Não dá. Ali, ó, eu posso querer contratar os seus serviços? Ah, eu? What? Ele... Eu tenho 4 computadores no Brasil. Aí eu, ai meu Deus do céu. Aí eu fiquei meio que contrariando o maluco. Ele falou assim: o senhor acha que eu estou lhe cantando? Ai, cara. O senhor acha que eu sou gay? Aí eu, não acho, senhor. Ele... Porque se eu fosse gay, eu jamais daria uma cantada num gordo. Aí, cara, a galera do... Tava sitcom, né? A galera em volta já rindo à vontade. Ai, meu Deus. Aí tá bom. Aí levantamos e foram embora. Olha, um prazer em conhecê-lo. Você sabe como é o destino. Nós tínhamos que nos encontrar aqui nesse ônibus. Tinha, pra render uma historinha pro Nerdcast. Ah, os malucos vamos lutar pra nesse estado continuar. A loja da Portuguesa, sim, era como se fosse um foco, né? Era um portal. Um portal, né? Um abrigo pra maluco, cara. Calma. As pessoas atravessavam normais e entravam na loja e estavam descendo. Elas entravam, olha pra cada lado, sabe? O cabelo cabelava. Nessa época, a Portuguesa morava na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Cidade conhecida pela água. Pela sim. Água. E pelos habitantes. Que tomam água. Exatamente. E por consequência, são muito malucos. Uma quantidade de maluco por metro quadrado ou por paralelepípedo quadrado. Ah, até o Jovem Nerd ficava meio maluco quando ele ia pra Solanense. Chegava em Solanense, a primeira coisa que o filho da puta me falava era: adoro esse cheiro de cocô de cavalo. Olha que filha da puta, cara. Adoro esse cheiro de merda. Cara, eu não entendi. Aí eu não podia ver uma bosta de cavalo na minha frente que eu fotografava e mandava pro celular dele. Eu falava pra gente botar num potinho e mandar pra ele. Vamos lembrança lá. De São Lourenço. Tive em São Lourenço, lembrei de você. Mandava um potinho de merda. Não. Era o contexto de cidade do interior, sabe? Sem poluição, um cocô de cavalo. Era um sarcasmo. Eu acho que, na verdade, a maluquice, a loucura de São Lourenço era uma mistura da água e fezes de cavalo que impregnavam tudo. Por quê? Porque essa bosta de cavalo que ficava espalhada pelos paralelepípedos inteiros da cidade, que o Jovem Nerd adorava, ela não era lavada. A prefeitura não tinha um sistema de lavagem e limpeza de bosta. Não, a bosta ficava lá, os carros passavam por cima, os cavalos pisavam, as pessoas também, às vezes. A bosta ia se entranhando entre os espaços do paralelepípedo. Chovia e ela sumia. Depois, no dia seguinte, fazia sol, secava tudo, os carros passavam e subia a poeira. Ah, é verdade. A poeira é nada mais é do que cocô de cavalo na sua cara, na sua comida, no seu refrigerante, na latinha de cerveja no carnaval. É verdade. E aí você respirava merda e ficava com titica na cabeça. É exatamente. Micropartículas de merda voadoras, né? É verdade, você tem uma teoria científica aí boa. Falam que São Lourenço tem uns portais de energia. Falam que é uma cidade mística. Tem um portal que leva pra Machu Picchu. Machu Picchu, exato. Falam que é o centro do universo. Se assim, quando acabar o mundo tiver o holocausto, um dos poucos lugares que vai sobrar é São Lourenço. Ó. Isso, olha só. Nós temos ouvintes em São Lourenço. Eu vou sucumbir ao holocausto feliz. De saber que não estou lá sobrevivendo. Pois, mais uma vez eu pedi pro Azaghal ficar alguns minutos pra mim na loja, que eu precisava sair fazendo os pagamentos, tava sem funcionária, funcionária faltou. Eu falei, ah, por favor, fica aqui um pouquinho pra mim. E ele foi e ficou. Que, né, cara? Assim, normalmente, né, o movimento era fraco, né? O movimento... Lourenço, a cidade deserta, né, cara? Só no Carnaval, Semana Santa e julho, na festa de inverno, é que tem alguma coisa. Ai, mas eu acho que era a única loja de São Lourenço que tinha movimento diário. Tinha 3 clientes por dia. É. Pra comprar um incenso, né? E parcelar no cartão. Verdade. Numa cidade de malucos, a Portuguesa tinha uma loja de presente com um tema holístico, né? Então, quer dizer, era um ímã pra todos os malucos que tinham na cidade. É, exato. Aí eu tava lá dentro e me entra um cara magrelo, que a pele tá enrugando e virando uma pelanca em cima do corpo do cara. Ai, meu Deus. O cara fica o dia inteiro no sol, com aquela barba meio por fazer. Ele era meio Seu Madruga, assim, Seu Madruga de cavanhaque. Aí ele entrou na loja, vim trazer o mel. Tava atendendo uma moça que tava lá dentro. Acho até que era turista. Ele me vendia mel. Vendia mel. É. É, por causa do André, era bom pra tosse. Não, ela foi no banco pagar os negócios e tal. Ele, é porque eu trouxe o mel pra ela, faz um tempão que eu não venho aqui trazer o mel. Eu tenho dentadura. Aí tirou e botou a dentadura em cima da mesa. A mulher que tava sendo atendida, o queixo dela caiu, bateu pau no balcão. Eu, cara, fiquei frango, robô. O cara tirou a dentadura, botou no balcão da loja. Ah, não acredito. Aí eu, legal, ele, eu tenho dentadura. Inclusive, aí, deixou a dentadura em cima da mesa, pegou, abriu a pasta e pegou uns negócios de proteção, uns símbolos, sabe? Uhum. Não, isso aqui é muito bom pra botar atrás do celular. É só você bater uma xerox e colar atrás do celular que te protege das ondas do celular. Bateu uma xerox. Bateu uma xerox? É. Inclusive, eu bebo xixi todo dia de manhã. Aí, cara, eu olhei pra dentadura e dei um passo pra trás, né, cara? E o mel? Fiquei com uma noite do mel. Ai, meu Deus. Aí ele, tem alguma coisa bonita aí pra comprar pra minha namorada? Não gosto muito dela. Aí entra nessa hora um gordo na loja. De cabelinho Chanel e óculos. Parecia aquele Beisola da... Parecia muito Beisola, cara. Até penso que poderia ter sido Beisola. Coitado. Aí ele entra, e aí o maluco, o magrelo, Seu Madruga, dá o braço pro Beisola e fala, olha aqui minha namorada. Meu Deus. Você viu o nível de maluco. Cara, a mulher olhou pra mim e começou a rir, falou, volto mais tarde, né, cara? Eu falei pra ela, eu também, eu saí da loja e deixei o cara lá dentro. Ai, mas entrava um monte de maluco. Uma vez entrou um cara com uma cabeleira. Sabe esses cabelos de Rastafari? Que nojo. Aquela coisa nojenta que não penteia. E aí entrou um cara, ele tinha Rastafari, sei lá o nome disso, dreadlock, até no sovaco. Aí ele entrou e perguntou: você tem essência de citronela? Aí eu falei: tem várias essências. Ele, posso experimentar? Aí eu falei: não, mas a essência é o quê? Você quer sentir o cheiro? Ele, não, quero experimentar na minha cabeça. Ai, por que na cabeça? Ele, porque dizem que citronela mata piolho. Ai, não. Aí eu fiquei desesperada. Eu falei, tem, não precisa experimentar não, só pode levar. Com certeza vai matar. Ai, aí eu vendi todas as citronelas pro cara. Ai, mas que nojo, fiquei com tanto medo de pegar piolho. Ai, meu Deus. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Cara, se você coloca o nome da sua filha de Hiroka, você é maluco. Não. Se você coloca o nome da sua filha de Hiroka ou Hiroka, você é um filho da p... Fala isso. Lembra como ela descrevia, como ela viu os nomes, que foram coisas de alienígena? Nunca esqueci. Estava deitada e aí ela viu um disco voador e ela tinha uma tampinha de garrafa, daquelas que você abre com um abridor. Não, isso. Não que você desenrosca, né? Aquela tampinha de metal. Ela tinha uma tampinha de garrafa no umbigo, chapinha. E aí o disco voador soltou um raio laser na chapinha. E aí quando ela tirou do umbigo e olhou dentro da chapinha, sabe o nome, tem as promoções e tal, o laser escreveu o nome da filha dela que ia nascer. Ah, Era que refrigerante era esse, né? Tinha feito um desenho. Que é automático. Porra. As crianças, os colegas, não precisam nem pensar, vem naturalmente. Ah, mas tem várias pessoas que dão nomes escrotos pros filhos. Tem a lenda dos gêmeos que se chamava Xerox e outro fotocópia. Ah, isso é fantástico. Não. Um parente de uma amiga minha, o sobrenome era Pedrinha e o nome era Rolando. Mas não se engane, isso é verdade. Os nossos ouvintes que trabalham com grandes bancos de dados, com muitos nomes, sempre mandam pra gente uma tonelada de nomes esquisitos. É, acontece mesmo, cara. Muita doideira. Como é que deixam? E às vezes não é questão de maluco. Às vezes a pessoa casa com outra e o nome é infeliz na hora de juntar, né? Com o nome do marido. Ou às vezes o escrivão do cartório é um bom filho da puta, né? E o cara chega e fala: meu filho vai resistir, meu filho Xerox da Silva Gonçalves Pinto. O cara, Xerox? Ele é Xerox? Ele Xerox com X? Ele é. Ah, pode deixar. Sacanagem, exatamente. Em Portugal é proibido, você sabe, né? É. Não, você não pode batizar seu filho com qualquer nome. Ah, não, só Manuel e Maria. E não, é por isso que existe tanto Manuel e Maria. Porque existe um livro que você tem que escolher. Só que eles vão atualizando de anos em anos, eles atualizam. Por isso que tem muito Manuel. Você não pode inventar o nome. Não, tem que você escolher pode, se do livro. Se quiser botar Stephanie, se não tiver no livro, não pode. É um grande pode. Livro de não nomes pode. De Portugal. Quem? No início, deviam ter poucos nomes. Por isso que tem muito Manuel. O primeiro, com certeza, foi Manuel. Mas eu conheci uma portuguesa que queria registrar a filha dela e não pôde com outro nome lá. Porque não tinha não no livro. Não tava no livro. Né? Nossa. Tem uma história de nomes que uma vez eu fui num blind date com a mulher. Ah, olha aí. Olha aí. Blind date. Essa é a parte do maluco da história. Né? Não, ela era meio... Não era meio certa da ideia, não. O que aconteceu com a mulher? Ela não ria. Era irmã do Vince Gloto. Eu falava um monte de besteira e a mulher não ria. E, porra, você sai num sábado à noite pra sair pra jantar com a mulher, né? Pra jogar papo fora, falar besteira e rir. A pessoa vai ficar séria. Que horror. O que aconteceu? Eu comecei a ficar puto, né? Aí eu falei assim, cara, eu não tô me divertindo com ela, mas eu vou me divertir sozinho. O que eu fiz? Eu fiz uma aposta comigo mesmo... Que eu iria conseguir fazê-la rir. O evento, aí eu falei, cara, eu tenho que fazer essa mulher rir. Essa mulher vai rir. Porra. Aí a gente começou a conversar. Aí o auge da merda que eu falei, ela chegou pra mim e falou assim, olha, meu nome não é fulana, que eu nem me lembro mais como é que era o nome dela. O meu nome é um nome, assim, diferente, então eu tenho vergonha de falar o meu verdadeiro nome. Aí eu falei, cara, mas foi na lata, foi na hora. Eu falei assim, ó, relaxa que diriroca você não vai conseguir ver. Eu falei isso, cara, eu tive uma crise de riso. E na frente dela, que eu falei assim, cara, diriroca você não vence, relaxa. Cara, e comecei a chorar de rir, a mulher séria, cara. Ai, caralho, cara. Aí ela virou e falou que o nome dela era Antônio. Venceu, venceu. Tinha um maluco na minha sala de aula, devia estar na primeira série do primário, segunda série, e tinha um amigo meu que era um filho da puta, cara. O cara não valia nada. O cara conseguiu inventar, do nada, três perguntas que tiravam o moleque do sério. Assim, se ele escutasse qualquer uma das três, ele ficava puto. O moleque usava óculos, aquele óculos fundo de garrafa. Aí a pergunta que o moleque fazia era assim, a primeira era essa. Óculos tem vida? Óculos tem vida? O moleque puto da vida, né? Não, óculos não tem vida, porra! Aí a segunda pergunta, o moleque usava um relógio. Aí falava, que horas são, que horas são, que horas são? Aí o moleque, eu não sei, não sei o quê. E a terceira era, tipo, o moleque lá na hora do lanche, ele ficava, me dá um pouco, me dá um pouco, me dá um pouco. Aí ele ficava assim, óculos tem vida, que horas são, me dá um pouco, me dá um pouco, óculos tem vida. Cara, o moleque, cara, passou assim, sem óculos, sem relógio e sem lanche pro colégio. Meu Deus! É, porque todo mundo ficava, é porque... Isso foi como se fosse uma coqueluche no colégio. Todo mundo viu o moleque. Era óculos tem vida, óculos tem vida. Era assim, que horas são, me dá um pouco, me dá um pouco, me dá um pouco. Todas as crianças perguntando isso pro moleque. Que terror, cara. Cara, no ônibus do colégio, ele teve que sair do ônibus escolar, porque todo mundo do ônibus perguntando se o óculos tinha vida. E o... inferno. Ai, coitado. Cara, criança é fogo, cara. Criança é fogo. O moleque teve que sair do nosso, do colégio, teve que sair. Cara, teve um moleque no meu ônibus de escola que também me aterrorizou por anos por causa da maluquice. O filho da mãe sentava no último banco, óculos gigantescos, fundo de garrafa fora, sentava lá com aquele cabelo que a mãe caprichou, sabe, que só aquele cabelo, só os pais sem noção é que podem cortar na criança, sentava no último banco do ônibus e ficava o trajeto inteiro até a escola cantando a seguinte canção. Todo mundo gosta de bola, todo mundo que gostar vai querer levar pra casa, todo mundo... Caraca, sério, eu tenho 30 anos de idade e até hoje esta música me... aterroriza quando eu lembro, e agora eu lembrei, eu tô puto, porque eu vou levar dias pra esquecer essa merda. Aí, na minha rua tinha um maluco lá, sempre passava fazendo barulho de tiro com a boca, né? Brubá, brubá, né? Normal. Eu já tava no computador e já ouvia ele de longe chegando. Brubá, brubá, brubá, brubá. Um dia, tava no ponto do ônibus e aí tava vindo ele. De repente ele parou de fazer o barulho de tiro e levantou os braços assim. Imagina um ditador na frente de um palanque, sabe? E começou a agradecer assim. Aí o cara, eu imaginei, sabe, dentro da cabeça dele tem uma multidão gigante, cara. E o maluco tava vendo todo mundo ovacionar ele. Certamente ele matou o cara que ele tava atrás esses dias todos pra tirar. Exatamente. Ele tava sendo ovacionado, né, cara? Finalmente. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Voltando um pouquinho pra São Lourenço. Ai. Tem duas coisas na cidade de São Lourenço que são, assim, o estandarte da loucura. Um é uma religião que rola lá. Oh, essa é boa. Olha, eles dizem que não são religião. Calma, não é religião. É um agregado de tudo. A gente pode dizer o nome aqui? Não, não, não. Não. Pelo amor de Deus. Não, hein, velho. Ah, não, hein. Eu já fui lá. Eu já fui lá. Tá. É uma filosofia. Filosofia, sei lá, que é um agregado de vários conhecimentos. É, eu digo que é um kit salvação. Eles pegam o que interessa de cada religião pra salvarem. Peraí, é que eu tenho uma tia que ela participa. Ah. Aí, assim, nós não somos religião, mas vou batizar minha neta neste local. Ó. Oh. Ah, loucura, cara. E aí nós fomos convidados pro batizado. Eu e o Azaghal. Ai, meu Deus. A gente foi no batizado. Entramos lá, nós éramos os únicos vestidos com alguma roupa diferente de branco. Olha só. Ai, que horror. Parecia dois urubus. E logo preto. Dois, né? Não, três, porque a do box tava com a gente. E tava de preto. Cara, o lugar é uma doideira. Tinha 1 milhão de cadeiras, uma sala, espécie de sala museu. Você não podia sentar em nenhuma cadeira. E não tinha outra pra você sentar. É. Ué, hã? Tinha cadeira do patrono da... Não sente, por favor. Aqui sentou-se durante muitos anos. Mas cadeira assim, não era nada de matrono, não, sabe? Cadeira não, de plástico, skin cariol. Ai, meu Deus. É mentira. Cadeiras lá, mas não podia. Você tinha que tirar o sapato. Sim, botar. E colocar uma pantufinha. Isso. Ok. Isso. Até aí tudo bem, porque ontem a gente foi no boliche e teve que botar coisa muito pior no pé, né, cara? Ai, que nojo. Botar tênis podre. Aí... O Azaghal, vamos continuar andando mais lá pra dentro. Deve ter algum lugar pra gente sentar. E aí, quando a gente chegou lá na frente... Ai, meu Deus. Chegou um cara com uma lança... Com uma lança, parecia, sei lá, um guardião do inferno. Ai. Aí virou e falou assim: homens pro lado, mulheres para o outro. Meu Deus! Aí, óbvio que eu fui pra um lado dos homens. Que isso, gente? Ai, eu, na hora eu tava chegando, era tudo meio escuro. Tinha olho de Horus e Om. Nossa! E eles, pirâmide. E pirâmide, e cruz, e estrela de Davi. Tinha tudo. Nossa. E aquele candelabro, eu não sei qual é, por que aquele candelabro judeu, sabe? Uh-huh. Toma tudo, cara. Tinha maçonaria, tinha tudo lá. Que salvação. Iluminati, sabe? Opus Dei, tinha tudo. Todo mundo lá. E o Mickey, o Pato Donald. Do patolino. A reza deles era uma loucura, cara. Em nome de Jesus Cristo, Buda, Hare Krishna. Om. Nossa, que bonito. Bom, de repente abriu uma portinha lá no fundo e saiu de lá de dentro um bando de marmanjo vestido com a capinha da Chapeuzinho Vermelho. Ai, meu Deus. De botas, Um estava com capinha, mas era igual o dela, chapeuzinho vermelho, aquele capuz, sabe? E a capinha descendo pelas costas. Sim. E aí era botinha combinando, né? Se o capuz era vermelho, a bota era vermelhinha. Uhum. E se o capuz era amarelo, a bota era amarelinha. Cara, mas era demais, cara, porque a roupa era pequena, cara. Era. E era igual a roupa do A Vila. A Vila, as capas amarelas da Vila. Não, mas o capuz não era grande. Assim, não, é uma versão menor, era, sabe? Era o capuz aquele que cola em volta da cara. E amarra com assim, embaixo do peixe. Chapolin. É Chapolin, exatamente. Chapolin. Ai, cara, que aqueles caras, aqueles marmanjos, aquela toquinha atochada na cara. E aquela mini capinha e luva branca e bota amarelo na cara. Olha, metade, os amarelos pra um lado, os vermelhos pro outro. Aí eu tomei uma bronca que tava lá dos homens, aí fui procurar o Azaghal. Meu Deus, uma bronca. O Azaghal faz aquelas olhadas dele, tipo assim, que está acontecendo? Gente, eu comecei a rir e as pessoas olharam, aí eu fingi que tava tossindo, espirrando. Aí o David que tava chorando, foi inferno. Meu Deus. É que vocês não foram na convenção de anime, por engano, não? Cara, parecia, viu, cara? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Eu tô louco? Eu não tô louco? Eu não tô louco? O outro grande avatar da loucura de São Lourenço. Ah, sim, já sei. O primeiro é uma religião inteira, né? Uma filosofia inteira, né? Um conglomerado. Uh-huh. O segundo é só uma pessoa. Mas que é quase tão poderosa. Tem mais loucura e poder do que esse conglomerado que a gente acabou de falar. Ah, é verdade. Nós vamos chamá-lo de Capacete. O Senhor Capacete. Cara, ele é o Forrest Gump na vida real. É verdade. Big Fish. É o Big Fish, é. Ele tem coisas fantásticas, cara. A melhor de todas, na minha opinião, é quando uma vez estava chovendo. Nós estávamos todos na casa do Sr. M, e inclusive Capacete estava lá, Sr. Capacete. Isso, lá em São Lourenço. Lá em São Lourenço, onde mais? E aí, depois da chuva, abriu o tempo, o sol apareceu e aí fez um arco-íris. Aham. Uhum. Ele virou pro Azaghal, querendo puxar papo. Falou assim, eu já vi um arco-íris nascer. Ai, meu Deus. Eu já vi da onde nasce o arco-íris. Exatamente. Aí eu, ah, é? Da onde? Aí ele, de uma poça. Ah, não. Ele disse que viu o arco-íris saindo de uma poça. Não, você tá entendendo. Ai, parou de chover, ficou uma poça. E ele falou, eu tava olhando pra poça. E o arco-íris... Nasceu. Saiu da poça. Ai, meu Deus. Em direção ao céu, cara. Ai, o leprecão também. Leprechão. Se ele tivesse do outro lado, ele tava rico, né? Mas ele tinha um pote de ouro, né? Eu tava do lado errado, cara. Você devia ter falado isso. Aí eu virei pra ele e falei assim, não sei se você sabe, mas isso é um perigo. Porque se você passa debaixo do arco-íris, você troca de sexo. Que isso? Aí ele ficou preocupadíssimo. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. E ele adorava contar a história de OVNIs, né? Porque São Lourenço... Ah, é porque além de lugar de água, maluco e religião da salvação e o único refúgio, lá também é um aeroporto de OVNIs. É a OVNI. Aquela região sul de Minas toda é, né? São Tomé das Letras também. Um monte de lugar. Varginha. Mas ele é amigão dos ETs, porque ele vê toda hora. Não, né? Ele é parceiro. Sua mãe, depois de conversar muito com ele, ficou catando ET. É. E a gente tava na sala vendo televisão, daqui a pouco vem ela, gente, eu tô vendo o disco voador. Aí todo mundo corre pro quarto, né? Eu fui mais devagar, né? Fui andando. Chegamos lá e lá, olha lá, vai aparecer uma luz daqui a pouco. Olha, sumiu. Uou. Cri, cri. Fazia, cri, sabe? Uou. Uou. Aí, às vezes vinha duas. Uou, uou. Aí a gente, tia, ali é uma estrada. Só o farol do carro. Era a curva da estrada, cara. Sensacional. Oh, mas eu quis ver. Mas lembra uma vez que a gente viu um monte de luzes no céu fazendo movimento? Caraca, que filhas da mãe. A gente teve que pegar o carro às 3 da manhã. Cara, São Subir Lourenço, a ladeira. O senhor capacete liga às 3 horas da manhã pra casa dos outros dizendo, venham ver o disco voador. Aí está em cima da minha casa. Subiu a ladeira em cima lá, na casa do senhor capacete. Às 3 horas da manhã, todo mundo, ai, vamos lá, gente. E aí, cadê? E aí a gente olhou pro céu nublado e estava lá, as luzes round, dançando. Imagina que elas dançam em formato de círculo, abrem, rodam e fecham, né? Um círculo concêntrico e tal. Aí todo mundo, olha só, mas o que será que é isso? Gente, onde é que tá tendo festa hoje? Tava tendo rodeio na cidade do lado. Na cidade do lado, filhas da mãe. Até dizem que tem uma filmagem de uma bola verde que vai passando não, pelo ele chão. Ele tem mesmo. Mas ele tem. Ah, essa filmagem eu vi. Eu vi também. Mas tem, é. Você dá crédito? Não dá pra saber. Ah, gente, filmagem. Eu vi. Eu tinha vontade de pegar minha máscara de Mon Calamari. Ah, isso é um plano nosso, verdade. Eu sempre quis, cara, botar a máscara e na porta dele, que é aquelas portas de metal com vidro, vestido, sabe? Vestido com aquelas roupas de... Monge, lembra de que monge? Tinha uma fantasia de monge? E bater, pá, pá, pá, pá, pá, e ficar com cara de monstro, sabe? De calamário. Não, cara. O cara ia colar no teto, meu irmão. Ia ser história pro ano inteiro, cara. Cara, ele era muito doido. Esse cara, o seu capacete, cara, ele fala com tanta convicção. Uma vez ele tava em reunião de família e todo mundo junto, ele contando várias histórias de OVNIs e tal. Contou que um dia apareceu no quintal dele. Ele escutou um barulho. É. Vou ver o que está acontecendo no quintal. Deve ser um gambá. Cara, quando ele chega no quintal, tinha um avião de Segunda Guerra Mundial no quintal dele. Aí eu, contatos imediatos de terceiro grau, caralho! E ele conta como se fosse verdade. As pessoas, meu Deus, o que aconteceu? Cacete! É, ele falou que o avião ficou igual um foguete. Em posição de foguete e saiu de lado. Saiu lá no bicho lá, né, cara? É, mas ele, cara, é um maluco descritivo. Descritivo. Ele não é aquele maluco avião, negócio, não. Ele, não. 2x8, janela cinza, tinha um mosaico, tinha um desenho. Ele fala detalhes. É, mestre de RPG. Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Pessoas aparentemente normais que se comportam como malucas, né, cara? Tem isso também, né? Isso é bizarro. Tá saindo com essa menina, né? Aí eu liguei pra ela uma vez, ela não atendeu. Aí, pô, não atendeu, mas eu sei que o celular fica registrado. Falei, bom, quando ela, né, puder atender, ela vai ver lá registrado, vai me ligar de volta. Não ligou. Aí, pô, não ligou, eu falei, pô, não quer mais sair. Então, beleza, parei de sair com ela. Aí depois eu escutei uma reclamação dela, de mim, que eu não tinha ligado pra ela. Aí eu falei, pô, você tá doido? Eu te liguei, pô. Ah, você ligou uma vez só. Eu falei, como assim uma vez só? Ela estava do lado do celular, você me ligou só uma vez. Olha isso, cara. Eu falei, cara, se eu tivesse ligado a segunda, você atenderia? Ela, lógico, pelo menos a segunda vez você tinha que ter ligado. Caraca, cara, que escroto. Que excelente. Cara, você, agora você vai entender uma coisa dessa? Não vai, entender. Não, e tem aqueles malucos compulsivos que ligam sem parar. Isso é pior. Nossa, não. Cara, mas entra num modo de loucura, é o maluco redial. Cara, o seu telefone toca direto, até você atender. Às vezes você olha aí, cara, não quero falar com esse cara. Mas toca sem parar, cara. 5, 10, 15, 20 vezes a ligação. Ué, mas para. Toda vez que eu olho no meu celular, 20 ligações diretas são tuas. Olha aí, o maluco redial. Mas aí é a maluca que não atende o celular. É porque eu não tô escutando, é porque dentro da bolsa. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. O meu trabalho teve uma grande palestra antitabagista. E a empresa contratou um maluco vestido de cigarro. Que merda. Você ouve essa, Guga? Chegou um cigarro gigante, sabe? Cigarro gigante com aquele corte redondo. Ai, cara, na cara. A cara pintada de branco, sabe? Exato. Nossa, cara. E aí, ele ficou lá ilustrando e dançando durante a palestra. E aí, quando o palestrante foi embora, o cigarro... Pirou fora. O cigarro ficou no escritório. Todo um rolê falando com as pessoas, sabe? Esse maluco que tava vestido de cigarro era um fumante. O cara era uma chaminé, cara. O cara falou, olha, fui lá fumar um cigarrinho, já voltei. Aí começou a falar com as pessoas isso, cara. Aí ele chegou na mulher, começou a fazer uma massagem nas costas, né? Aí ele, olha como o cigarro relaxa. Caralho. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco! Uma vez fui na Terra Encantada, logo quando abriu, fui eu e uma amiga minha levar nossos filhos, né? Parque de diversões lá no Rio. Aí chegou lá, tinha uma corredeira, aquelas boias gigantes. Estilo Busch Garden. É, isso. Boia gigante que você senta dentro de uma poltroninha e bota o cinto de segurança. É como se fosse aqueles botes de navio naufragado. É, exatamente. Mas você sai todo molhado. Sim, como num bote de navio naufragado. E aí a gente tá lá nas corredeiras e cai água em cima, descabela tudo. E entrou com a gente dentro do nosso bote. Eu, minha amiga com as crianças, um cara nada a ver com a gente. Aí a gente, sendo quem no próximo bote, olha, tá chegando outro. Não, vou aqui com vocês. Um solitário. Um solitário. Tá. Solitário aí... no parque de diversão já é uma parada esquisita. Ah, é. Mas ele é, era é verdade. Uma figura. E ele começou a tentar se enturmar. Ai, meu Deus, que perigo. E a gente fingiu que não tava escutando a gente. Uou! Uou! Coitado. Porque o cara falava o quê? E ele perguntava uma coisa, a gente... E aí, de repente, ele tava lá todo feliz, ele falou, ainda bem que só tá caindo água em cima de vocês, que eu detesto que desmanche meu cabelo. Mas foi só ele falar. A gente passou por baixo de uma cachoeira. Que horror. Aí o cara ficou um pinto. E aí o maluco... ficou irritadíssimo, sabe? Eu não paguei pra ficar descabelado, mas que absurdo. Que aí isso? Ele pegou, tirou um pente de dentro do bolso e ficou se penteando. Igual Elvis Presley. Durante o passeio. Durante o passeio inteiro, até o final, compulsivamente, mas era muito rápido que ele passava. Nossa, que o pente, sabe? Ficou nervoso, maluco. E a gente saiu do bote e ele ficou lá maluco, penteando o cabelo, deu outra. Meu Deus. A gente, porque quando a gente saiu, viu que ele não parava de pentear o cabelo compulsivamente, a gente deu um empurrão com o pezinho. O cara foi de novo. Ai, mas a gente ria tanto. Ai, coitado. Ai, coitado. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Ainda em São Lourenço? Ainda, por que não? Perto já de ir embora. Tava lá comemorando. Ai, não acredito que daqui a 2 semanas nunca mais vamos voltar pra cá. E aí, engraçado que a gente ficava e toda maluquice. Que a gente queria... A gente tava tão saturado de São Lourenço. A gente falou que ia dar um calote. A gente... ficou meses bolando um calote gigante na cidade inteira. E a gente falou que quando a gente estivesse saindo da cidade, quando estivesse embaixo do portal da cidade, a gente ia fazer baleia branca. Fazer o quê? Baleia branca, riascar. Tudo beleza. A gente ficava bolando de começar, uma semana antes de ir embora, começar a botar conta em tudo que é lugar, sabe? Ir na lanchonete, pendura aí, amanhã eu pago. E vai na locadora, e vai no artesanato, pega umas luminárias. E vaza da cidade, sabe? Porque a gente não teve coragem de fazer isso. Bolada. Claro, né, porra? Ah, mas a gente... bem que eu tive vontade. Tinha muita gente ali que merecia, cara. Tinha uns lugares que você era super mal atendido, sabe? Você tava se implorando. E aí a gente tinha vontade de se vingar. Ah, mas sim. Não conseguimos. Saindo do restaurante. Graças a Deus que a gente vai embora, porque aqui a gente já viu de tudo. Nós podemos dizer que já vimos de tudo. A gente acaba de falar isso. Tem uma mulher na nossa frente, em frente ao restaurante, e uma barata gigante no chão, em frente ao restaurante. A barata, sem sacanagem, cara. Era um chinelo. A barata era um chinelo de tamanho. A mulher estava excitadíssima com a barata. Ela estava batendo palma pra barata. E cada vez que ela batia, a barata se assustava e batia as asas. Ai, que nojo! Aí ela ficou, olha como ela dança! E ficou batendo. O Dave falou, nunca diga nunca. Não. São Lourenço tem tanto maluco que em vez de bater palma pra maluco, você maluco bate palma pra barata, cara. Cara, a gente foi num carnaval em São Lourenço. Não, falei, onde, né? Vai? É onde vai? Cara, daqui a pouco eu só vejo um moleque em cima de um banco, cara. Um banquinho desses de cozinha. Todo esticado assim, com as duas mãos assim pro alto, assim, abrindo e fechando as mãos. Como se ele quisesse, assim, tipo, agarrar alguma coisa no céu, cara. Aí, cara, nego chegou falando pra mim, vai lá ver teu amigo. Vai lá ver, meu irmão. Tô teu amigo. Olha que vergonha lá, que tinha muita gente na casa. Tinha mulher pra caramba. Eu, caraca, vou tirar esse moleque de cima do banco. Aí cheguei do lado dele e falei, rapaz, o que tu tá fazendo aí, cara? Porra, cara, eu tô tentando pegar a lua, meu irmão. Eu

que a tia Xaxinha era uma maluca. Ele saiu, ele falou, vai ter que estar com calo nas cordas vocais, tem que operar, sei lá o quê. Isso foi só uma das vezes. Depois, ela teve um calo em outro lugar. Ai, meu Deus. Coitada, não. O calo foi mais embaixo. A TV hemorroida. É, coitada. E teve que operar. Pronto. Vocês dois sabem que hemorroida é genética. Não, não. Eu sei que operou, né? Foi tudo bem, etc. Mas falou, doutor, eu tô com um problema aqui. O que você fez comigo? O que que foi? Eu tô com frouxo. Você não costurou isso direito? Pronto. E você mudou minha vagina de lugar. Tá mais pra trás. Tá mais pra trás. Como assim a senhora está... Está de quê, minha senhora? Ela está com o cu frouxo, sim. Solta um peito e me bota. Que horror. Ai, que horror, cara. Mas ele falou que era normal. Que ele dava uma medicação pra... Justamente porque ela operou, ela não podia ainda evacuar sólido. Senão ia arrebentar tudo. Então era medicamento, a dieta era pra isso mesmo. Pra ela, né? E ela achou que tava tudo frouxo. Mas, mas e a vagina fora do lugar? Ah, cara, whatever. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Aí ela foi pra São Lourenço. Tinha que ser em São Lourenço, né? Aí chegou lotada feliz, achou tudo bonito, foi tomar água no parque. Que cheio de cocô. É que cheio de cocô. Se encheu de água, tudo quanto é jeito, lá, água com gás, água... Como é que era o nome? Sulfurosa. Sulfurosa. Ferruginosa. Dá uma, dizem que se você beber todas as águas, tá uma diarreia inacreditável. Ah, porra! Mas deve. No restaurante, comeu, disse que tava tudo uma delícia, comida mineira uma maravilha. É. Leve, repetiu, light. Repetiu, comeu couve, tutu. Olha aí. Torrejo. Torrejo, fez aquela festa. Chegou em casa e ficou, ai meu Deus, ai estou afrontada. Ai estou muito afrontada, pelo amor de Deus. Calma, tia Xaxim. A senhora não acha melhor tomar um sal de frutas? Serve também. Aí preparamos lá o sal de fruta, mas não reparamos que estava vencido. Ai meu Deus. Então é pra sacanear também, né? Estava vencido há mais de um ano. Meu puta. Tava meio duro, empedrado, a gente bateu. Ah, que ótimo! Que maldade. Ai, mas esse negócio é umidade. E aí... E ela tomou um salto de fruta feliz da vida. Aí daqui a pouquinho ela tá sentada no sofá, ela... Engraçado, minha boca está esquisita. Aí, o que que foi, tia? Eu não sei, minha boca parece que está crescendo. Aí, nisso, ela tira a mão da frente, quando eu olho, ela tá com uma beiçola gigante. Meu Deus! Ai, coitada. O beiço tá inchando. Ela, tá vendo alguma coisa? Eu, não. porque eu já sabia que era maluca, né? Eu, não estou vendo nada aí, não. Ela, eu vou dar uma olhada no espelho. Eu, não, tem gente no banheiro. Não, mas eu vou no espelho do quarto. Aí, ela chegou no espelho do quarto. É. Quando ela viu o tamanho da B, tava grande a B. Parecia que comeu, sei lá, camarão numa rodoviária. Cara, ela pirou foto. Quando ela viu aquela bênção, ela estou a morrer. Ela começou a dizer que a garganta tava fechando. Ai, meu cara, Deus. Ela me esperou. Aí eu comecei a gritar, chamando a minha mãe. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, a tia Xaxim vai fazer uma coisa louca. Ela saiu de casa. Correndo, sim. São Paulo, vai morrer. No nono andar, saiu descendo as escadas que nem uma louca. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vou fazer alguma coisa. Ela fugiu. Aí sai a gente correndo atrás dela. Só que a gente foi de elevador. Correndo. Entra de elevador. E quando a gente chegou lá embaixo, ela tava saindo pela portaria. A gente, espere. Ela está a morrer. Olha, não estou brincando. Ela saiu na rua gritando, estava morrendo. Atravessou a rua sem olhar se estava passando carro. Meu Deus. Se Deus quiser.

Eu ficava suando frio, todo nervoso. Eu falava, cara, seria mil vezes melhor se nego jogasse uma bola aqui, vamos jogar todo mundo um porradobol. Cara, seria mil vezes mais fácil cair na porrada do que você trocar afeto, cara. É muito mais difícil você trocar afeto, é muito mais difícil. Mas o que rola? Olha a Zagal querendo... Vale mais. Exercício. Da dança. Cara, ó, exercício número um. Toca alguma música? Toca, toca. Kit Perry White? Roberto Carlos. Marvin Gaye. Cara, depende... Toca Sexual Really? Não, sacanagem. Cara, dependendo do trabalho, toca uma música específica. Eu não me lembro agora as músicas, tá? Era exercício. Eu tinha que ficar olhando pro olho da minha... Eu tava fazendo exercício com a menina. Eu tinha que dançar e ficar olhando no olho dela, dançando. Só isso. Cara, você não imagina o quanto é difícil você fazer isso. Sem rir. Não pode rir. Porque você começa a rir e você perde o contato. Você tem que ficar olhando pra ela e dançando e aproveitar o momento. É muito difícil. Muito difícil. Então, assim, acontecem coisas desse tipo... são coisas assim, que você não tem nem toque. Agora, tem outros exercícios que envolvem toque, né? Que tem aquela coisa de abraço coletivo. Olha só. Começou. Tá melhorando. Coletivo, aí você acaricia as pessoas te acariciam. Assim, é aquele conjunto. É como se fosse, assim, uma consciência coletiva. Olha. Mas tem algum terapeuta? Como é que... Tem duas. No meu caso, o curso que eu fiz tinham duas facilitadoras. Como é que é o nome dos professores? Não, esse. É o facilitador. Boa. Estamos aí, né? Ah, cara, mas olha, cara, vocês estão zoando. Ai, cacete, cara. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade, então eu recebi uns elogios, cara. Eu ficava querendo me enfiar no primeiro buraco que eu visse. Assim. Peraí, qual era o elogio gostoso? Não, eram elogios diversos. Era dizendo que você era uma pessoa legal, né? Falando das suas qualidades, né? É bem legal, cara. Pegou alguém lá? Cara... Faltou o meu tema musical do Nerdcast. Ah, tava demorando. Qual foi? Diretamente da novela A Viagem. Tinha uma música do Julio Iglesias. Puta merda. Que tocava nessa novela. Sempre quando a gente vai sacanear alguém dizendo que a pessoa é louca, a gente canta essa música. Oh. E a música é assim, crazy. Crazy. Se for feeling so lonely. Cara, essa música é muito brega, cara. Mas, mas, cara, ela cai direitinho. Quando você vê alguma pessoa fazendo uma coisa louca que você quer comentar com alguém, você começa a cantar crazy, crazy for feeling so lonely. Cara, you'd love me as long. And so